Universo Tropical. Con ese cuerpo de mujer no me queda nada que escoger, solo hacerte mi mujer y entregarte mi querer, mi bien. Carota, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón. Carota, no seas loca, no, deja conquistar. De crecer con ese cojo de mujer. Pura caso de mi escoger, te prometo desfacer tudo que você quiser. Garota, não seja louca, não. Deixa pra quedar seu coração. Garota, não seja louca, não. Deixa pra quedar. Thank you.